Super Controle. Let's ride. Estamos começando mais um Super Controle Podcast ao vivo da Casa de Frajola, residência de Aya Brea. Que delícia. Oi. No Brasil, residência Aya no Brasil. Oficial, oficial. Eu sou Matheus Siggs e Aya Brea, te desejo. Pura óleo. Eu sou o Julie. Aya, sai água desse coco, hein? E a Frajola e a Aya Brea foi a minha única paixão feminina. Pera aí, eu não terminei. É dos games. Ah. Eu sou o Fuca e quase tive dois, me dá vontade de beber Coca-Cola. Ah, verdade. E usar Homo. Eu sou o Lanzoni e que está com o cabelo de Sérgio Chapelin. Temos uma convidada hoje, Matheus. Temos a participação full time hoje de uma menina. Mas é mais que uma convidada, oh. Então. Uma menina que tinha um site sobre Parasite Eve. E vocês conhecem ela muito bem? Olá, pessoas. Eu sou a GG e eu estou comendo bis de chocolate branco e... Acho que só isso, né? Alguma piada com as mitocôndrias? Não é bis de mitocôndrias? Então vamos para os e-mails e Just Dance dos e-mails. Lanzoni. E-mails enfadonhos. Just Dance! Então tá, vamos começar mais uma leitura de e-mails do Super Controle, dessa vez com o Lanzoneto, já que Julie Mosquito está de férias, ó, sim. Super Controle de férias, né, um sai, eu não participei do livecast, nem tu, né? É, estava na praia nos dias, nem sei o que rolou. Estamos por fora, né, pois é. Então, alguns recados para dar antes dos e-mails, deixa eu ver o que a gente tem que falar. As colunas todas no dia certinho, o que você acha disso, Lanzoneto? Estamos virando um site serious business. Toda semana com colunas novas, muitas colunas inovadoras. É, agora fechou o mês, vocês podem ter acostumado já ou não, porque todo dia tem coluna, né? Só na sexta, no sábado e no domingo que não, né? E na segunda, quando tem a coluna de vídeo do Julie e minha, daí na terça não tem conteúdo, mas enfim, visitem sempre. Assim, outra coisa são os reviews do Playfire, que agora está bombando, porque assim... Nós não queríamos sujar o site, né, com mais conteúdo, então a gente faz o jogo que a gente termina. Fizemos um review mini, né, e colocamos no Playfire. Daí a gente coloca no Super Controle do Twitter e quem quiser ver, tá lá, né, no nosso perfil. É, o endereço Playfire, cada um tá no perfil e vocês vão ver, será que eu vou conseguir virar Demon Souls até fim do ano? É, né, a pergunta que não quer falar. Então, vamos ler os e-mails rapidinhos, bastante e-mails, mas não vamos ler todos. E Ives Aguiar tem um problema, seu e-mail ficou muito extenso, então não vamos ler, mas gostei da sua opinião sobre Gran Turismo 5, Fed. Por isso que eu não quero ler essa merda de e-mail. Não, é que ficou muito extenso, cara, então tem mais e-mails pra gente ler, então vai ficar um pouco complicado, certo? Mas então fica aí o abraço para os chapas do Nir ditando. Então vamos lá, primeiro e-mail, Rodrigo. É do Davi Monteiro Dantas. Ele diz assim, muito legal o CS42, apesar que ele achou um pouco extenso, né? Os convidados foram bem selecionados e trouxeram um ar novo, um deleite melhor. Aí ele conta que ele adquiriu um Xbox Slim travado em dezembro e jogou poucos jogos, como Alan Wake, Forza 3, Gears of War e Super Street Fighter 4. Pelo motivo que ele comprou o console. Enfim, ele fala que sobre Street Fighter, a versão arcade do Street Fighter saiu em julho de 2011 com o Yun Yang do Street Fighter 3, o Shin Akuma e o Ryu. Vale lembrar também que o Tekken vs Street Fighter vai sair em 2012. Fica aí um abraço, Davi Monteiro Dantas. Valeu, obrigado pelo seu e-mail. E próximo e-mail eu vou ler do Guti, né? Nosso fanboy número 1, hein? Gustavo Gutierrez, Maringá. Ia mandar um rage mail falando sobre Mass Effect 2, porém, ao analisar com calma, percebo que é mais fácil e normal tentar convencer vocês a jogarem Mass Effect 1. Olha, joguei umas 4 horas do jogo. Parei na parte de explorar os planetas. É meio chato, mas o jogo merece mais uma jogada no PS3, quem sabe, né, Kiss? O 2 eu acho que eu vou jogar um pouco mais, né? Porque o 1 é meio, mas enfim, vamos ver que fim vai dar tudo isso. Achei as novas colunas muito boas também, ainda mais o top 10 melhores e piores do Lanzonet. Claro, né? Mais que deu pau. E o Fight Club do Julie, porque como a criança lida com o Mario, não jogava muito. É, ele disse que ele era leite com o Mario, então ele vai descobrir jogos com o Julie. Veja só, que bom. O outro leite com o Mario. Sim, né? Não vai adiantar muito, né, cara? Um abraço. É isso aí. Então ele fala aí que quer marcar uma jogatina com nós no Live Steam ou PSN, marcaremos e avisaremos todo mundo e vai ser live stream, hein, quem sabe, né? É isso aí. Então tá, ABS Guti. E temos mais um e-mail, muitos e-mails, mas vamos ler mais um só pra não ficar 10 minutos lendo essas coisas. João Pedro, né, de Caxias do Sul. Vai lá, Lanzonete, leia. João Pedro de Caxias, ele comenta o seguinte: vocês conseguiram fazer com que eu comprasse um jogo escutando esse cast. Seu nome é... Puta merda, não foi por minha causa, Vanquish. Aluguei ele uma vez e achei muito emocionante e corrido, intenso até demais. Quem sabe se o futuro Mega Man fosse esse, eu até Não. Eu não jogaria, isso é uma merda. Fica a dica para a Capcom. Só achei que faltou falar de Fable 3 e Halo Reach, dois jogos imperdíveis em qualquer Musplay 2010, mas senti que ninguém parece ser muito fã de Xbox 360. É, eu acho que não é que ninguém é muito fã, que ninguém tem, né? O Alex F até ia falar do Mass Effect e do Halo e do Fable 3, só que ele disse que, na verdade, todo mundo falou desses jogos, né? Então, se nós falasse de novo, ia ficar um pouco chato, né? Toda crítica já falou. E o Fable 3, eu falei que quero jogar. O Halo Reach, não faço questão. É, Halo Reach é só multiplayer. Fable 3 merece uma jogada. Merece. Eu quero para PC, lancem logo lá em Red Studios. Ah, ele disse que é a primeira vez que eu ouvi o podcast, que foi muito bem editado e bem engraçado, e ele curte o nosso sotaque. Bom, né? É o mesmo sotaque que o teu, né? Fica aí um abraço e vai... E ele já me adicionou na PSN. Pena que eu não tenho live, senão ele me adicionaria também. Vai adicionar todo mundo. Um abraço, João Pedro de Caxias do Sul. Então, mais ou menos é isso, né? Os recados foram dados das colunas. Visitem o site todo dia. Os mini-reviews do Supercontrole. Sempre de olho no Twitter do Supercontrole. Nos nossos, os xingamentos de Lanzonete. Xingamentos ou as verdades, hein? O que vocês acham? Os ismos completos. É isso aí. Então é isso aí, gurizada. Espero que gostem do cast de Parasite Eve. Bonito e sincero, como diria pra Jola. Ai, abri a minha musa inspiradora. Assim, antes de terminar, né, a gente não falou muito do Parasite Eve 3, né, a gente só citou o que a gente ia achar do jogo, porque na época a gente gravou, não tinha lançado, tinha um pouco do japonês, tal, mas ninguém jogou muito. E daí, semana que vem vai ter o livecast sobre Parasite Eve 3, certo? Todos comentarão, todo mundo deu uma jogada ou viu informações, vamos comentar direitinho, e vocês trocam opinião com nós, né, no livecast. Então fiquem de olho no site, se ainda está aberto, mas vai melhorar, era isso então. Abaiô. Dança da Iabreia caminhando dos e-mails. Bom, hoje, como vocês perceberam, Parasite Eve, né? O jogo, a série inteira, o livro, sim. O filme, ok, como assim? Opa! Sim. É isso, tudo. Todos pedido por fãs e pra Jolané. Todos tudo. Esperando o terceiro aniversário. Então vamos começando com a presença de todos aqui. É saboroso, hein? Deliciosa essa série, hein? Vamos começando então, Six, introduza-nos. Amigos, vocês que odeiam a Square Enix hoje, Frajola, Lanzonete... Não odeio, que fala mal de Final Fantasy XIII... Não! O Rodrigo já mudou de ideia, como sempre. Ela, no seu passado, fez um jogo chamado Parasite Eve. Por que ela fez esse jogo? Que é foda! Não. 97. Não, não é. Pra combater a Capcom com Resident Evil. Mais ou menos, mas sabe que o jogo não é do jogo. Não, é, eu acho... Veio de um livro. Claro, ideia que você... Não, era novela... Tem um novel? Não, eu, é um novel. Cara, eu não pesquisei. É romance. Era um romance de ficção científica. Tá. que foi lançado em 1995, veja só. Por quem, Rodrigo? Tec Senna. Parei de do Ayrton. Agora, um ano depois da morte de Ayrton Senna, ele resolveu usar o nome do ídolo. Vou lançar pra ser famoso. Não duvido. Caraca, mesmo, hein? Cara, vocês são muito ruins. E vinhem fracas para Lanzonetti. Não, foi outro cara. Na verdade, o nome dele não é Hideki Senna. É Hideki Suzuki. O Senna, ele só pegou emprestado. Do Ayrton! Eu falei! Júlio estava certo o tempo todo. Por causa do Ayrton Senna? Não, né? Então não vale. Negativo, Valendo! Ele é um farmacologista, veja só. PhD. E aí, ele gostava de romance, literatura, e resolveu fazer um livro do assunto que ele gostava. E aí surgiu Parasite Eve. Ele curtia mitocôndrias, então. Ele curtia tudo, né? O livro, né? Então, o jogo veio do livro, 95, best-seller, olha só, ele não esperava isso, ele esperava, ah, vou vender pra uns chapa aí, e aí vendeu mundialmente bem. O livro só saiu em 2001, em inglês, no Brasil não tem tradução ainda, uma pena. Que coisa, né? Procurei pra comprar hoje, mas eu achei. Mas, assim, não tem em português, mas quem tiver interessado, inclusive, eu vou fazer isso depois, quando sobrar uma graninha. Dá pra você importar pela Saraiva, se não me engano. E pra quem curte, sei lá, inglês, é uma boa pra treinar, né, e tal, mesmo lendo o livro em inglês mesmo. Eu acho uma boa, hein? Deve ser uma leitura um pouco difícil, né, porque fala bastante de microbiologia e... Biologia, né? Farmacologia e o caralho. Todas essas palavras técnicas... Que todo mundo saque. Quem não faltou aula de biologia? Palavras. Então, Frejola, a história do livro é bastante diferente da do jogo. Com certeza. Eu posso dizer que no Parasite Eve 1, aquele cientista, o Maeda, ele cita o incidente que aconteceu no livro. Porque foi o primeiro incidente com a Eve. A primeira Eve, tecnicamente, é a do livro. A do Parasite Eve 1 é a segunda e a do 2 é a terceira. Mas então é a continuação do livro. É, entre aspas, sim. Porque se você for ver, a primeira Eve é a do filme ou o livro mesmo. Que a história do filme é a mesma do livro. Então essa é a primeira Eve, então, registrada. Então... O Maeda, ele fala desse incidente que aconteceu no Japão e tal. Ele fala isso no... Acho que perto do final do jogo, no... Olha só, isso eu não lembrava. Então a história do livro e do filme são as mesmas? Não são as mesmas, são... o que elas têm em comum é a Eve mesmo. Os planos da Eve e, assim, a meta dela é de fazer o Ultimate Being, que é aquele filho dela, nascer, no caso. No livro, ou filme, se vocês preferirem, ela quer fazer a mesma coisa. Ela engana lá, ou... É, não sei se o Fuca vai falar do livro, mas no filme ela faz basicamente a mesma coisa. Ela controla a vida, durante toda a vida de uma garota lá, que seria a hospedeira dela, no caso. A principal do livro seria a Kiyomi. É a hospedeira da Eve, isso mesmo. Isso. É porque, assim, é só fazendo um adendo, antes de você começar, o livro, ele vai além da onde o filme termina, porque o filme termina numa incógnita, assim, que todo mundo fica, what the fuck? Agora, o livro, ele vai além. Ele é, tipo, aonde termina o filme, o livro continua. Então, o que você vai falar vai além do filme. Mas o filme é basicamente uma adaptação, então qualquer coisa é só complemento. A história do livro começa em 87, não 97, Natal, esqueçam. Eles encontram uma mulher que eles datam, tipo, um corpo, de resto de uma mulher. De 2000 anos atrás. Eles chamam ela de Eve. Eva. Ok? E eles começam a trabalhar em cima do DNA dela, né? E aí eles descobrem que as mitocôndrias foram passando por todas as gerações até hoje e elas continuam inatas e iguais. E aí os cientistas falam, isso é perigo, porque se as mitocôndrias estão inatas, desde todo esse tempo elas podem acordar uma hora. Sim, isso está no livro. E se rebelarem contra as pessoas, ok? Mas é interessante agora que o Julie tem informações biológicas de verdade sobre mitocôndrias. Julie, o que é uma mitocôndria? É o seguinte, eu, como profissional da biologia, né, formado já há 13 anos. Na página 46 do livro de biologia da Saraiva, isso, capítulo 2. Que tem o desenho do Saga lá em cima, dando outra dimensão, tá escrito no meu livro. Então, assim, as mitocôndrias na vida real, jovens, esqueçam. Na vida real. Não pense que você é aquele cara forte, que cheio de ar. Na vida real, você sentado comendo salgadinho na frente da TV. Então, a vida real, as mitocôndrias são um como é que é, Fuca? Um organete? Ah, eu não lembro. Chamam? Elas são são uma espécie de... Elas são, entre aspas, células independentes, né? Que geram energia, geram oxigênio pra gente, né? São... Dentro da célula. Como fala, entre aspas, células, né, independentes, que estão no nosso organismo, que geram energia pra gente. Isso, elas são como se fosse um órgão da célula, organelas. Organelas, da célula. Obrigado, Matheus. Só que daí o pessoal, que a Gigé falou agora, que elas pegam e criam a energia pra célula funcionar. Elas são como tipo... É, elas são como o pulmão da célula, numa isso. Visão meio grosseira da coisa. Eu diria mais que é como a pilha da célula, que ela pega energia e ela cria. Então, o pessoal estudando as mitocôndrias, eles acharam ela interessante porque ela tem o próprio DNA, que é triparecido com os das bactérias, que é uma forma circular. Então, os cientistas acreditam que a mitocôndria ela é uma descendente de uma bactéria. Quando está se formando as primeiras células, uma bactéria chegou e disse, vou entrar aí. Então, é por isso que, entre aspas, por ela ter um DNA próprio e tal, ela é chamada de uma célula independente, né, dentro da gente. Por isso que no livro, independentes assim, elas querem dominar a gente. É, porque elas têm uma evolução do DNA própria, né? Tipo, elas não dependem da gente. Elas são tipo um funcionário da célula. Estão lá trabalhando elas têm, pra célula. Assim, no livro, né, já passando pra adaptação, elas têm uma inteligência própria, né? Entre aspas. Então, no caso, amigos, vamos dizer que como ela sendo a pilha da célula, se tem uma célula morta e tu for ligar de novo, pôr mais uma pilha lá, ela volta a ligar. Então, é nessa que é a base que o jogo se encontra com a realidade, porque eles religam células mortas. Acabou a aula de biologia, um beijo. Tá, então, Matheus, eles ficam tipo zumbis, tipo um zumbi. Na verdade, né? Ali, né, não ficam, né, porque fica... elas estão dormindo ainda, ok? Daí vamos passar para a história do livro, que se passa anos depois dos cientistas descobrirem isso. Ok. E aí, 87, né? Sim, e um dos cientistas, né, que é o principal do livro, que é o Nagashima Toshiaki, ele tem uma esposa. A esposa sofre um derrame cerebral, ela apaga. E aí o que ele faz? Ele mantém o tecido dela vivo. Por quê? Ele ouve vozes, atenção, não sei da onde. Aí já começa as mitocôndrias falando no ouvidinho dele. E ele manda a Kiyomi, que é a mulher dele, que teve o derrame, né? Ele mantém ela viva, né? Cultivando o tecido do fígado dela. Quando a esposa dele morre, ele acaba descobrindo que ela tinha, como fala, se voluntariado pra doar os órgãos dela quando ela morresse. E aí, o que acontece? Então, ele, como no hospital que ela foi dada como morta, né, que levaram ela, eles falam isso, mas ela se voluntariou pra doar os órgãos. E a gente tem uma garota aqui no hospital que precisa muito de um transplante de rim urgente. Então, tipo, o rim da esposa dele caiu do céu, assim, pra menina. Aí, o que eles fazem? O médico que tá cuidando dessa menina, ele tenta convencer a todo custo o marido da Kiyomi a doar o rim pra poder fazer o transplante na menina, senão ela vai morrer. Ele reluta bastante, tá? Ele não quer que isso aconteça, tal, mas ele acaba dando o rim pra ele fazer o transplante com uma condição, que ele desse o fígado da esposa dele pra ele fazer experiências, no caso, né? Fazendo intervenção, aí, né? Na verdade, aí já é intervenção da Eve, né? Que ele não sabe, sim, vai descobrir depois. Isso, aí o que acontece? Ele acaba, o doutor aceita, né? Tipo, tudo bem, a gente dá o fígado dela e tal, com as células dela, e você dá o rim pra mim que eu vou fazer o transplante na menina. E aí ocorre lá o transplante na garota, e ele volta pro laboratório dele com o fígado da esposa. Ele começa a cultivar as células que estão lá no fígado dela, com uma experiência que ele já estava fazendo, que chamava Eve, no caso. Eve One, veja ele só. Ele já estava estudando mitocôndrias, no caso. Ele já estava num projeto meio que parecido, né? Mas é basicamente isso. Aí ele começa a cultivar as células dela e tal, mistura com o projeto que ele já estava fazendo de mitocôndrias. E aí a assistente dele, do marido da Kiyomi, ela é meio que tomada por essas células que ele cultivou da esposa dele morta. Ela meio que toma uma forma humana e toma o controle da assistente dele. Aí o que ela faz? Ela faz a assistente dela ir numa palestra pra dar um aviso que seria da própria Eve. Ela fala que todos na Terra vão morrer e tal, quando os planos dela se concretizarem, que já tá tudo sob controle. Ou seja, já tá tudo caminhando conforme a Eve estava planejando desde o começo. Enquanto a assistente do marido da Kiyomi tá lá falando, dando um recado da Eve na palestra, a menina que teve o transplante de rim, o rim, tipo, ela começa a ter efeitos colaterais com o rim que foi colocado nela, que seria da Eve. Ela começa, tipo, a ter pesadelos, a ouvir coisas, tipo, do outro lado do hospital, começa a, tipo, não conseguir dormir. Ela começa a ter convulsão, no caso, porque o rim dela, que era, seria da Eve, começa a queimar dentro dela. Isso é a reação da Eve, no caso, né? Porque a Eve é a mitocôndria master. E ela tem esse poder de combustão, né? Pra quem jogou o primeiro jogo sabe que ela queima todo mundo no começo, sim, do jogo. GG, esse é o poder principal dela. Pra sair o Ultimate Beam, assim, pra criação do Ultimate Beam, precisa de cópula, né? Sim, aí o que acontece? A Eve, depois de queimar o pessoal lá na palestra, dar o recado da Eve, ela volta pro laboratório, onde ela estava sendo cultivada, e ela meio que força o marido da Kiyomi, no caso, a ter relações com ela. Aí o que ela faz? Eles têm lá o caso todo, e o que ela faz? Ela pega o... como fala? Ultimate Sperma. É, o Sperma, exatamente. Ela pega o Sperma, enquanto ele tá lá caído e tal, todo lá, minha esposa voltou, não sei o quê, ó, oh, meu Deus, eu consegui trazer ela de volta. Enquanto ele fala tudo bobo, depois de ter a relação, ela pega o Sperma e foge com ele até onde tá a menina que recebeu o rim dela. Que, tipo, como ela teve tá com o rim da Eve, então as células são compatíveis e tal. O que ela vai fazer? Ela vai colocar esse esperma na menina pra ela gerar o Ultimate Beam pra ela. Ah, dá pra ver que é novela mesmo, né? Tinha que ter essa pitada de romance com outra. É, mas é isso aí, né? Aí ela consegue colocar o esperma na menina. Tipo, no fim todo mundo acaba descobrindo e tal, que a menina tá em perigo. Eles correm pra tentar salvar ela. Mas não conseguem, aí consegue pegar a menina e fazer ela com ela, tipo, inserir o esperma nela. E ela acaba tendo o bebê. Mesmo com todo mundo tentando não deixar isso acontecer, ela acaba tendo o bebê no livro. No filme, ela não consegue o objetivo dela. Acaba aí. Acaba meio que numa cena nonsense. Tipo, o marido da Kiyomi consegue fazer uma intervenção e tal a tempo. Ele salva a menina. E aí, tipo, a Eve, na forma da esposa dele, ela conta pra ele tudo. Ela conta que ela tava, controlando a vida da Kiyomi desde o começo. Foi ela que fez a Kiyomi conhecer ele. Por que que ela escolheu ele? Porque ele já tava no projeto com mitocôndria, então seria interessante, né, e tal. E aí ela controlou a vida da Kiyomi todinha pra que tudo aquilo acontecesse. Então tudo foi proposital desde o início. Então, no filme... É, não, o livro acaba com a filha na Ultimate Beam nascendo, não é isso aí? Não, não chega a nascer no filme. No filme não, a menina é salva e tal. E o marido da Kiyomi consegue convencer a Eve de que os humanos são bons, só toda aquela melação toda. E ela acaba meio que morrendo, só que ela leva ele junto com ela, né? Eles acabam queimando. E a menina é salva e tal. E no mas livro? Acaba nisso o filme. Aí o livro vai além. A menina tem Ultimate Beam, né? Só que alguma coisa dá errado na hora que ele nasce e ele, tipo, ele vira um macho, era pra ser uma fêmea, no caso, ele vira um macho, então dá errado os planos da Eve. Aí acaba todo mundo morrendo no fim. Porque, tipo assim, o Ultimate Beam, ele é um ser, tipo, ele já tem inteligência própria desde pequeno e tal. Só que ele tem uma... como fala? Ele cresce muito rápido. Então ele acaba crescendo rápido na frente dele. Mutação, no caso. Só que ele acaba virando um macho. E não era esses planos aí. Ele queria que fosse uma mulher, né? Tipo, uma sucessora e tal. Um Ultimate Beam dela. E aí ele fala, mas fala pro esposo, pro marido da Kiyomi, né? Você é meu pai. E ela dá toda uma melação lá de pai, filha, esposa, e eles acabam todos morrendo juntos ali. Os planos dão errado, vamos morrer então. E que acaba aqui. Ótimo! Filme saiu no Japão. Filme saiu em 97 no Japão. Sim, não veio pro Ocidente, mas o pessoal encontrou e legendou por aí. É, não, mas assim, ó, depois do sucesso do jogo, em 2001, saiu o DVD nos Estados Unidos mesmo. Quero o assim. Link. Tem vários livros. É no YouTube o filme inteiro, legendado. Pergunta, é real filme ou é animação? CG? Não, é atores reais. Não, o filme é live action live mesmo, action. Com atores. E é bom? É bem feito? Olha, assim, como é assim, o começo dele e tal, é bem fiel ao livro, no caso. Sim. Ele é bem parado. Tipo, o bicho só começa a comer mesmo mais pro fim do filme. Então, se você tiver paciência... É um bom filme, se respondido. Você não tiver paciência, ele é um... não respondido é. É ruim. Não, ele é um... Acho que pra fãs vale a pena assistir, acho, né? Acho que sim, hein? Pra quem gosta do jogo, assim, quer saber um pouco mais, ou muito mais. É, só que, como eu falei, o filme acaba no ponto, tipo... No ponto que no livro fica melhor, que é o Ultimate Being nascendo, e você pensa, meu Deus, o mundo vai acabar agora. E o filme acaba justamente aí. Pô, aliás, nem tem Ultimate Being, ele nem chega a nascer no filme. Mas o filme é bem naquele ritmo de filme japonês mesmo. Quem assistiu Ringu, ou aqueles filmes japoneses. The Grudge, essas coisas. Isso, The Grudge, lá e tal. É bem parado. É bem no climão Japão mesmo. Até a fotografia, assim, os takes de câmera e tal, é tudo bem clima Japão mesmo. Eu vi um pedaço no YouTube. Forbidden Siren, é bem paradão, bem legal. Eu posso, assim, eu pessoalmente achei, assim, muito bonito no filme a cena da relação da Eve com o marido da Kiyomi. Que, tipo, eles tiveram uma cena, uma fotografia muito bonita. Então ficou bonito no filme. Eu gostei daquela cena. Tchaca, tchaca na... Porque não é aquela coisa explícita, aquela coisa bem porno. É uma cena bonita e tal, é uma concepção, né? Então ficou muito bonita a fotografia daquela cena. Então tá, então o jogo saiu em... outubro de 97. Somente para PlayStation. Isso. Que alegria! Bom, esse jogo, ele tem todo um clima diferente que a Square era acostumada a fazer... RPGs clássicos de turnos e tal, né? Com gold map, essas coisas assim. Esse, então, é o primeiro que eu lembro, pelo menos, não sei se alguém lembra algum outro, que é com personagens de verdade, reais. Digamos, não é SD, né? Foi o primeiro jogo da Square. E justamente utilizou nova tecnologia, novo estilo de jogo, que seria cinemática RPG. É, que todo mundo falava das CGs da Square, da animação. Então ela pensou, vamos fazer um RPG com bastante animação. Aí foi criado o cinemática RPG. Eu lembro que eu fui jogar o Parasite Eve porque tava naquele clima de Resident Evil. Tinha o clima de Resident Evil. É verdade. Tinha o clima do Resident Evil. Ele era muito comparado ao Resident Evil. Era meio que um rival, né, na época. Sim. É que ele foi o... Porque o Resident Evil 2, de 98, ele tinha esses cenários meio de foto, sabe? Que eu esqueci o nome. Como isso. É que era? Pré-renderizado, né? É uma coisa assim. E aí, então, naquela época do Resident Evil 2, tinha aqueles cenários pré-renderizados que... Não tinha nenhum movimento, só que não tinha aquele serrilhado, aquela coisa que se mexia, tipo no Resident Evil 1, né? É verdade. Mais ou menos. Cara. Mais ou menos, verdade. Calma. Posso fazer um adendo, Fuca? Seu pai jogava Resident Evil, meu pai jogava Parasite Eve. Olha ali, veja só. Meu pai jogava Parasite Eve. É verdade. E eu jogava os dois. Aí fui jogar bem feliz. Igual só, aparece Resident Evil. Tem uma menina bonita no jogo. Adoro o protagonista mulher, eu quero esse. E me deparei, Frajola, com elementos da RPG, porque eu sabia que era meio RPG, mas... o Luca já não gostava, né? É uma outra época, uma época que eu não gostava muito de RPG. Hoje eu já sou mais... aberto! Sou mais aberto a RPGs. Adoro! Então tinha aquele tipo de visão do cenário, da câmera fixa, do Resident Evil, Frajola. Exato. Tinha aqueles cenários pré-renderizados e tal. Só que aí fui para as batalhas, né, tinha o revólver de posto, chegava todo mundo, matava todo mundo. E o que acontecia? Quando tu encontrava inimigos, fechava uma tela, dava um... Limitava o campo... O campo de batalha, né? Fechava o campo de batalha. O preto e branco é no 2, né? Fica preto e branco no esquema. Tá. Dá uma 2 segundos de preto e branco. No 2, né? Aparece aquela esfera ao redor. Isso, aparece a esfera ao redor do carinha, uma esfera verde, assim, um quadriculado, que fica ao redor do inimigo. Inclusive, né? Inclusive, eu tenho que fazer um adendo. Enquanto o Final Fantasy trincava a tela, ficava preto e mostrava, né, todo um campo novo e tal, os personagens frente a frente com o inimigo, não. Parasite era em tempo real. Não tinha loading, tipo, né? Você sentia uma batida de coração. Aí ia pra mais perto do inimigo, fechava a câmera assim no campo de batalha, que nem falaram. E ela, tipo, aí começava a batalha. E quando você mirava no inimigo, parecia o campo em volta dele, que seria o alcance da arma que ela tava usando, né? Até quanto a arma dela pega o inimigo, né? É, não, era isso aí, mas então, tipo, era uma batalha de RPG, mas era um RPG bem disfarçado, né? Então parecia até um survival horror, assim. Ele é, tipo, na época ele era considerado um... como é que era o nome? Era um action RPG. Não, era action RPG, sim, era. Pra época, assim, porque não tinha RPGs desse jeito ainda, porque era só em turnos naquela época, né? Não tinha. Exatamente, era ainda. Só em turno. Era o, entre aspas, RPG puro, né? Que já tinha o gênero e tal. O Parasite Eve revolucionou nisso, porque as batalhas eram em tempo real, não tinha que mudar a tela. Não, aí ia direto, não tinha isso. Então era quase um híbrido, porque era um survival horror de action com elementos de RPG, porque nas batalhas, que elas eram fechadas, que simulavam bem enganando um campo de batalha, e tu ganhava pontos de experiência, né, com as lutas também, que tu ganha aqueles pontos de mágica dela, que eu não lembro como é o nome da mágica dela lá. Os MP. E aí Fuca se borrou na época, e como assim Fuca jogou isso? Não sei, eu joguei até o final, só que eu não consegui matar a mulher no final, eu não tinha level suficiente. Era as magias que ela usa, só fazendo adendo, é as Parasite Energy, né? Energia parasita dela. Então a história do jogo, o Frajola está aqui para me ajudar, Frajola, se tu lembra de detalhes da história. O jogo começa com a Aya Brea indo assistir uma ópera em Nova York, né? O jogo se passa em Nova York, no dia 20... véspera de Natal. É véspera, 24, né? 24 de dezembro. 97. Cara de Hal, Caça Fantasmas, um beijo. Merry Christmas, 97. Esse é o ano que ele se passa em 97. Isso. Sim. A Estátua da Liberdade chorando. Mentira, era um bloco de neve. Então aí a Brea chega no Carnegie Hall. Vai ser uma ópera. E não tem um policial amigo que vai junto lá? Claro. Quer dar uma trovada na loura lá, Frajola, que tá com aquele vestido que tá aberto até até a cintura dela, tá aquela abertura do vestido. E aí então ela vai assistir a ópera muito bonita. E aí a cantora da ópera lá. Melissa Pierce. Então ela cantando. E aí as pessoas começam a queimar, Frajola. O quê? Como é que é ela cantando? Que salve a edição com a música original, por favor. Sim, sim, agora. E Frajola, as pessoas começam a queimar. Elas entram em combustão espontânea. Eu achei que era por causa da voz. Ela tava cantando, a voz seria horrível. Se fosse eu cantando, certamente as pessoas se queimariam. Tá pegando fogo agora. E foi só que... ela não pegou fogo. Meu Deus. Então, Frajola... Só a Brea e a Melissa que não se queimam. Que não se queimam. E a Melissa, então a Aya, sou uma policial de Nova York, vou fazer um crime. Ela pega e sobe no palco e diz, ok, polícia de Nova York, parada. Freeze. E aí a Melissa diz... Vejo que você tem algo de especial e tal, que você não queimou com as pessoas. Assim. A Melissa tinha o decotão e a Aya Brea tinha aquela abertura do vestido, né? Era um troço muito louco. E aí então ela foge pelo esgoto, Frajola. Um esquema assim, ela foge pelo troço lá. Se derrete lá e foge para aquelas grades, e onde ela passa, ela contamina a água e os outros animais. Que nem aquele rato, aquele jacaré. Aquela CG do rato quem é linda. Não esquece a CG do rato maravilhosa, peidos. Lindo, maravilhosa, uma CG fantástica. Gente, aquela CG do rato, eu tive muito medo quando eu vi pela primeira vez. É nojo. Reparte a cabeça. Muito. É muito. Aí, inclusive, o Parasite, ele tem, assim, interessante que, mesmo jogando até hoje, ele tem toda aquela atmosfera de mistério, de, tipo, tem monstros no caminho. Depois que você encontra o primeiro rato, vem uma tensão incrível. Tipo, ainda hoje jogando, eu fico muito tensa jogando, mesmo sabendo o que vai acontecer depois. É, ele tem um pouquinho de clima de terror. É, sombrio. É. Tá, mas agora, uma observação. O Parasite Eve, principalmente o 2, ele tá no top 3 de inimigos mais bizarros já criados, porque o design daqueles bichos são muito estranhos. Então já tem bichos estranhos no 1, né, Frajola? Mas, sei lá, estranho. Eu gostei até dos inimigos, chefe. É, não, meu primeiro até que tá. Até que vai, agora no segundo fica bizarro, mas depois deixamos pro segundo, né? Sim. Então, o jogo se passa em 6 dias, se eu não me engano. 6 dias. dividido em capítulos, que eu achava muito legal isso aí, de ser dividido em capítulos, muito assim, legal. Tinha uma entradinha pra cada capítulo, com títulos dos capítulos e tal, era bem legal, sabe? Era... Ninguém me ajuda a lembrar dos dias, era... Era Liberation, Evolution e afins. Era isso mesmo, era, mas é que cada título são 6 dias, né? Então são 6 capítulos. Aí cada título tem uma curiosidade, por exemplo. O primeiro um, olha só. primeiro dia. Um da família do 1 Minuto Left. Primeiro first. O primeiro dia se chama ressonância. E aí, o que quer dizer? É quando as mitocôndrias da Ion, elas entram em ressonância com ela mesma. Sim. O segundo dia é a fusão, fugiu o nome do segundo dia. As mitocôndrias se fundem com o núcleo da Aya, quando as mitocôndrias já estão ainda acordando, no caso, né? O terceiro dia é seleção. E, é, tipo, é, no caso, é só quando as mitocôndrias mais fortes sobrevivem, que até tem a evacuação da cidade e tal, Nova York inteira é evacuada. É, dia 4, que é a concepção, é quando as mitocôndrias da Aya se multiplicam, né? No caso, ela começa a liberar o poder verdadeiro dela. Dia 5, que seria evolução, é quando as mitocôndrias dela evoluem. E dia 6, que é liberation, que é liberação, é quando ela libera o poder real dela, que é quando ela ganha aquela magia suprema dela, que é a liberation. Exato. Não, mentira, é a liberate o nome da magia. Qualquer coisa é só ver a abertura do jogo, a CG inicial, que mostra os dias que acontece, assim, o resumo dos CGs do jogo. E, assim, os dias também se aplicam não só a Aya, né? Se aplicam a Eve também, que é, por exemplo, no dia... É tanto como dia... uma como a outra se evolui, né? As duas evoluem. Sim, as duas evoluem, no caso. Só que no caso da Eve, né? No dia 4, que seria a concepção, é quando ela faz a inseminação artificial nela, né? Pra ela ter Ultimate Beam. Que ela vai lá no hospital, rouba o esperma e tal, pra gerar Ultimate Beam. No dia 4, que é a evolução, é quando a criança dela nasce no fim do dia e tal. E o Liberation é quando o Ultimate Beam já nasceu, já tá tudo liberado já, e vamos pra batalha final contra aquele bicho lá. Na estátua de Nova York. É, Fajola, então os dias então são cenários em Nova York, né? A estátua de Nova York? Estátua da Liberdade, eu falei Nova York. Estátua de Nova York. Tá, estátua da Liberdade. Todo monumento do Fuca. Não, se passa montagem já da estátua de Nova York, Fuca. Estátua de Nova York, na estátua de Nova York, de Nova York, de Nova York, de Nova York. Todo jogo em Manhattan, Ferjola. Manhattan. Conheço Manhattan graças a Square Enix. Dizem que a reprodução é fiel daquele parque. O Central Park. Central Park, diz que é bom. Tem cenários que eu lembro, tem o Central Park, que é o cenário que tu se perde lá dentro. Isso. Tem a delegacia de polícia. A delegacia, o museu. O museu, que é muito legal. Show de bola. É? O museu é o melhor cenário do jogo, meu Deus, tem dinossauros. Museu é medo. Museu é medo. Deixa eu só fazer um. Só comentar um negócio. Se eu não me engano, uma vez eu li que dois jogos que eram bem fiéis a locações reais eram o Parasite Eve e o Driver. Que se você não sabe, o Driver é exatamente igual do que é Los Angeles. Ah, é? Inclusive o pessoal procurava a própria casa no jogo e tal. Caralho, que legal. E o final do jogo, então, é aquela batalha no mar. É, no navio, lá, porta, aviões. Depois, né? Do lado da estátua da Liberdade. Ah, agora sim. Eu só fico imaginando o tamanho da estátua de Nova York. Mas, GG, agora sim, ó. O Parasite Eve, o jogo, ele é uma sequência do livro? Entre aspas, sim, porque... O próprio Maeda, ele cita o incidente do filme, né, ou do livro, no caso. Ele cita no fim do jogo, se não me engano. Ah, teve um... Não, perdão, é quando ele aparece pra Aya, ele fala: ah, eu tava estudando o caso que aconteceu no Japão sobre a mitocôndria Eve. Ele fala bem assim pra ela. E aí eu vi que aconteceu algo parecido aqui e eu vim pra cá. No caso, é quando ele chega em Nova York e vai atrás da Aya e tal. Quer dizer, ele encontra ela acidentalmente, né? Sim. Mas... ele fala pra ela que ele já tava pesquisando esse caso, né, que aconteceu lá no Japão. Ah, então, tecnicamente é sim uma como fala? Uma continuação. E a própria Eve fala: ah, outras encarnações minhas falharam, mas agora tudo vai dar certo, né? E de fato dá. Então, assim, Gegé, como é que a Aya Brea tem esse poder? Não tem uma história que ela uma doação de órgãos que ela recebeu, não tem uma história de uma irmã gêmea dela. Porque vive dando flashback no jogo, lembram? Sim. Sim, é porque assim, na verdade, indo direto ao ponto, A irmã dela, que seria a Maia, ela Sim. era a verdadeira Eve. Ela era a nova hospedeira da Eve. Só que quando elas eram crianças, aconteceu um acidente de carro que matou a família dela toda, só a Aya sobreviveu. E a Maia, que seria doadora de órgãos também, uhum. Ela doou o olho, acho que o olho a esquerdo córnea, dela, pra Aya, que ela tava precisando. Então as mitocôndrias que estavam no olho esquerdo passaram pra Aya, e ela então, tipo, quando as mitocôndrias começam a acordar dentro dela, ela começa a receber os poderes especiais que seriam da Eve. E a Melissa recebeu um outro órgão dela, não tem uma coisa assim? Recebeu o rim dela. Fuca, elas são irmãs gêmeas, né? A Aya e a Maia, no sim, caso. Sim. Tanto é que no. Depois eu vou falar do jogo 2, até no segundo jogo a Aya tem os sonhos com a Maia ainda. Da época do 1, essas histórias de criança aí que tiveram a cirurgia e tal, né? Da córnea, no caso. Ela tem esses flashbacks com a Maia, no caso. Mas é porque, acho que o Maeda fala isso também. O Maeda, pra quem não sabe, é o cientista que ajuda a Aya boa parte do jogo, é né? É o cientista japonês. É o cientista japonês, é. Ele fala pra ela que, ele fala assim pra ela, dizem que quando a pessoa morre, as últimas visões dela ficam gravadas na córnea, né? Então tudo que a Aya vê relacionado à Maia seria o que ela viu antes de morrer, no caso, né? As lembranças dela quando ela teve antes de morrer no hospital isso e tal. Santo Seiya tem isso aí, hein? É verdade. No primeiro episódio de Fringe também. É, também. Mas então, José, como é que a Maia é a Eve de verdade? Tem alguma origem secreta da Maia e tal? Isso aí eu não sei. É, assim, na verdade eu não me recordo se a mitocôndria Eve, né, que seria a mitocôndria Master. Sim. Não lembro se ela faz uma seleção, alguma seleção primeiro. Mas eu lembro que a Maia simplesmente já nasceu como nova hospedeira da Eve. Frajola, e o final do jogo, Frajola? Final do jogo. Só lembra uma coisa, o Maeda não dá a arma que tira 999 de vital, porque todas as suas armas tu atira no chifão final, só tira um de vital. É verdade. E ganha uma arma foda do Maeda. Ele joga dele a bala, isso, cartucho de bala. Obrigado, Frajola. Ele usa as próprias células da Eve, se não me engano, para criar essa arma. Ele usou as células da própria Eve para criar uma bala especial anti-mitocôndria. Anti-mitocôndria é o nome da bala. Então quando ele joga aquele pente com todas essas balas que ele fez nesse projeto dele, essas balas, no caso, ela tá lutando contra o Ultimate Bean, né? Que seria o filho da Eve. Sim. Então, como é uma bala anti-mitocôndria, aquela bala causa um dano enorme dele. Acho que umas 5 mata ele, né? Tipo, quando você derrota o Ultimate... No navio que o Ultimate Bean aparece, só tá ele e a Maia. Todo mundo já evacuou. Tá todo mundo no helicóptero, se não me engano. Porque, tipo, quando o Ultimate Bean nasce, ele vai direto pro navio que eles estão. Eles estão fugindo e tal, de Nova York. Aí ele sobe no navio que todo mundo tá. E aí ela fala, esse bicho é muito perigoso, é filho da Eve. Então todo mundo cai fora. Aí todo mundo sai, fica só ela e ele. Aí acontece a batalha. Batalha difícil, por sinal. Difícil. Que eu não consegui matar. Difícil. Eu morri na fuga depois da batalha. Então, aí depois o Daniel lá, que é o parceiro da Aya, ele se joga do helicóptero pra jogar essas balas que o Maeda fez pra ela. Aí, tanto que ele pega um fogo no caminho, né? Só que como ele tá indo direto pro mar, ele se salva, né? Por pouco. Aí ele joga o pente com essas balas anti-mitocôndria pra ela. Ela derrota ele. Só que ele é o Ultimate Bean, então ele é muito difícil de ser derrotado, de verdade, assim. Aí, quando ela pensa que derrotou ele, ele se levanta e começa a correr atrás dela. Aí acontece a fuga. E essa fuga que é o, assim, a parte mais traumatizante do jogo. Porque se você errar o caminho, meu filho, já era. Você tem que saber o caminho certo. Beijo, senão... tive trauma. Fazer tudo de novo. É, só que ele tem encostado e já morre, né? Game over. Sim, é game over. Ele é muito poderoso. Então, só de encostar nela, ela morre. E, tipo, mesmo que você pense, ah, mas, tipo, errei o caminho, eu vou voltar, dá tempo. Não dá. Ele pega você. Aí tem que fazer o caminho certo até a caldeira do navio. Aí você explode ele lá. E ela, tipo, pula do navio a tempo e se salva. E o Ultimate Bean morre lá dentro, no caso, com a explosão do navio. Aí o helicóptero desce pra pegar a Aya e eles acabam conversando sobre a mitocôndria e tal. O Maeda fala isso aqui da córnea da Maia, o que ela viu. Ai. Tipo, eles começam a ter uma conversa e tal. O Maeda fala, inclusive, a melhor fala do jogo, que ele fala... a mitocôndria Eve é meio que uma metáfora, assim, a mitocôndria Eve, no caso, é uma metáfora aos próprios seres humanos, porque ela se utilizou de um corpo, né, um hospedeiro, para, tipo, foi um parasita, no caso, para poder cumprir o objetivo dela. Só que ela queria exterminar a raça humana, né? Ela queria criar uma nova raça de seres superiores e tal, igual a ela. E ele acabou comparando isso à raça humana, tipo, não seríamos nós os parasitas da Terra também, do mundo, né? Pois é. Eu achei muito foda que ele falou isso. Tinha que ter, né? Fica a dica, fica a dica. Square. E fora closes nas torres gêmeas, né? No final do jogo, no início, no meio. Elas existiam ainda. Kies, agora eu quero. E também adendos da nossa amiga Gegé. Chrysler Building, quando você vira o jogo, o modo mais, né? Seu New Game Mais. Você vai no Chrysler Building, sobe os 80 andares e enfrenta todos os chefes do jogo a cada 10 andares. Perdão, não fiz. Quem fez? Frajola, fala. Frajola. Olha, eu cheguei na Maia. Mas matou ela? Eu não consegui derrotar ela, não. Eu matou. Matei, consegui todas as armas. A última arma lá em cima, que a cada 10 andares é um chefe, né? É verdade. Eu tenho. Não sei qual deles, tu ganha uma maleta, pode fazer tudo que quiser na área. Só que aí que tá, tipo, você deu muita sorte então, porque os baús são aleatórios em todos os andares. Pô, é muito então chato. Você deu muita sorte. Toda vez que tu entra num andar, ele muda, né? Eu sei que muda, eu cheguei até um mapa. Cada andar ele mudava, se não me engano, 3 vezes. E eu sabia onde ele tava. Meu Deus! Eu tinha um caderno, se eu achar esse caderno, eu tenho ele. Memorial. Ah, e uma coisa, quem odiava o Chrysler Building, comentário Lanzonete, deve ter ficado feliz quando viu o Cloverfield e o meteoro destruindo o prédio. Um beijo. Mas ó, eu cheguei no último andar, que é o 77, eu acho. Pra quem, quando você sobe todos os andares, no topo dele você encontra a verdadeira Eve, que é a Maia, no caso. Então você enfrenta a Maia. Só que aquela menina é o capeta. Né? Ela é muito difícil. Muito rápido. Imagina o Ultimate Beam mais difícil umas 3 vezes, assim, é ela. Eu não consegui derrotar ela. Eu sei que tu equipa as armas, tudo, e tu equipar bem, saber equipar as armas fica fácil. Fácil é o modo de dizer, né? Facilita. É, facilita, né? Tá, então o Chrysler Building aí é uma dungeon especial depois que tu vira o jogo. Não é 80 andares, é 77. É 77. Isso. Só que assim, o Chrysler só tá disponível no Game Plus, então você tem que terminar o jogo uma vez. Tá. Aí você começa de novo, quando você vai, acho que por os quinto dia, ao invés de você ir pro museu, vai aparecer um prédio novo, que é o Chrysler Building. Aí, ao invés de você ir pro museu, você vai pra lá. Mas eu lembro, por exemplo, que Chinatown era um cenário que tu podia ir e tu não podia ir. Era opcional, sabe? Não. Chinatown e a Ware House são opcionais. Mas uma vez que você vai pro museu... É porque, assim, Chinatown, se não me engano, você vai sair lá no metrô, não é? Agora deu um branco, mas eu sei que tu tem que passar, porque tem que encontrar com ela lá embaixo, no esgoto. Tem enfrentando o chefe, se não me engano. Ah, é verdade. Então, você tem que ir pra Chinatown. Depois que você sai de Chinatown, você vai sair no metrô. Você passa os esgotos e vai sair lá no metrô. É que depois do metrô, você vai pro museu. Só que aí que sai. Ao invés de você ir no museu, você vai pra Cleveland. Isso, mas antes do museu tem o Iron House, que não é obrigatório, mas tem uma arma boa lá. Sei que eu tava com lá o Iron House. Lá tem a Rocket Launcher, se não me engano. É, eu acho que até pra tu derrubar o T-Rex, eu acho que era. Ah, é verdade. T-Rex. E o do museu, né, meu? Sem o melhor chefe do jogo, mano. Um dos melhores. Sem contar que os inimigos ali no Warren House ganham bastante level, mano. Sem falar, agora citando, né, já que nós citamos os lugares de Nova York, né, que é um tour time. Tem o metrô, Chinatown, o Warren House, Chrysler Build, que é opcional, o Museu de Nova York, né? Museu de Nova York. Que tu busca informações dos mitocôndrias e afins, e o Carnegie Hall, o Museu de Nova York, que encontra o Vigo, Central Park. Casa Fantasma. Central Park, claro, a delegacia de polícia, estátua de Nova York. Oh, sim. O navio, é claro, fim do jogo. No jogo do Super Controle terá o maior cenário de todos. Estátua de Nova York. Estátua de Nova York. Os personagens principais da Aya, o Daniel, o Maeda. A Melissa, né? Cachorro do Daniel. Cachorro do Daniel. Tem aquele doutor louco lá, aquele que dava os remédios pra Melissa lá. Você que trabalha no posto de saúde. Plump, O Six trabalha no posto de saúde na farmácia. Ele dá remédio. Era o Dr. Clamp, que foi, acho que foi ele que fez a cirurgia de rim da Melissa, se não me engano. E a Eve tava meio que, como fala, influenciando ele a cuidar da Melissa pra ela ser a hospedeira perfeita pra ela, alguma coisa assim. Nota 10! Notas Metacritic. Isso. Cite todas e no final nota Frajola. Metacritic, 81 de 100. Quê? Ed deu 5 de 10. Pô, a Ed tem que se fuder, essa perna da puta. A Ed tem que pegar no meu pau todo. Ed Spoketeiro. 6 de 10, desculpa. Que nojo essa Ed. Vamos chutar. Famitsu, 33 de 40. Ó, Famitsu não gostou muito, hein? GameSpot, 7.2 de 10. Bravo. IGN, 7.4 de 10. O que eles queriam? Apescape. É. Sabe por que eles não gostaram? Eu acho que uma das coisas que eles não gostaram é a jogabilidade. Lembra que a Aya caminhava muito bizarro. É. Vou fazer aqui pros meus colegas, GG não vai ter como ver nem os ouvir. Sim, é bizarro. É verdade. Era pulando, pulinhos. Reclamam do andar dela no 2, é muito pior. O 2 é bem pior que o primeiro, eu acho. Ó, as vendas. Se andasse de cadeira de roda, acho que iam gostar. As vendas totais foram 1.09 milhões de cópias no mundo todo. Worldwide. Abson! Sendo 1.5 só no Japão. Meu Deus! Abson já paixão! Japão é tudo, é sonho. Sem falar que tanto 1 quanto 2 entrou naquelas Greatest Hits da Sony. Mas isso aí é tem barbado entrar. Frajola, sua nota, Frajola. 10. 10, 10. Jogo que eu amo, paixão. Minha nota é 8. 8. Parasite Eve sempre ficou entre meu top 10. Quem acessar meu Playfire, ele tá entre os 10. Ali, ó. E a Vanessa? E a Vanessa? Viviane? Escutem casts antigos, vocês saberão o que estamos falando. Então, Osório, o que temos depois? Em 16 de dezembro de 99, alguns dias depois, aqui no Brasil, Chapa 6, chega em mãos Chapa Lanzonet. Eu sei que tu gosta desse jogo. Quero jogar, joguei e não virei, ou virei, não lembro o que ele diz, mas presente pra ti, ó. 3 jogos por 20 pilas, entre eles, Parasite Eve 2. Quando eu botei os olhos nesse jogo, eu pensei, muedue, vamos ver o que vai rolar. Simplesmente o melhor gráfico de PlayStation. E nós, fãs de Parasite Eve 1, estávamos na expectativa, né? Lembra quando com certeza o seu game? A gente via em revista e muita coisa, meu Deus. Inclusive nos demos de PlayStation 1, né? Um beijo, saudade eterna. Vinha só vídeos, não tinha gameplay de Parasite Eve 2. No 2 só tinha vídeos, né? Cara? Só vídeos. Vídeos marocos. E a Gamers também, a revista Gamers, exaltava muito esse jogo. Toda edição tinha uma palhinha, uma foto. Fotos novas, vai ser no deserto e afins. É, e foto da Yabrea, artworks da Yabrea de vestido, de roupinha colada. Principalmente eu lembro daquela com a jaquetinha. Ela tá de jaquetinha sem sutiã. Meu Deus, e a foto dela tomando banho. Meu Deus, Frajola! Nossa, coitada, gente. Ela tava pelada de costa, filho. Desviando assuntos, por favor. Enfim, voltando ao lançamento, saiu 16 de dezembro de 99 no Japão, 25 de agosto de 2000, Europa, 12 de setembro de 2000, Estados Unidos. Segundo jogo foda, Parasite Eve. Que se passava, se eu não me engano, acho que 2 anos depois, corrija-me, por favor, GG. Não lembro quantos anos depois. Exatamente, se passa em setembro de 2000 o jogo. Setembro de 2000. 3 anos. Depois do primeiro jogo, se passa em Los Angeles. Posso fazer um adendo? Pode. Não é o melhor gráfico do Play 1. O Resident Evil 3 pra mim é o melhor gráfico do Play 1. Daí. Bom, não. Sim, eu acho que agora que a gente chegou no 2, eu acho que os gráficos do Resident Evil 2 são os melhores do PlayStation 1, na boa. Aquela cena, não, assim, avançando um pouquinho, né, embora não seja agora, aquela cena da Aya tomando banho, presta atenção, pega aquela cena, os detalhes, mínimo. Das gotas, né? Das gotas de água. Mas perfeita. Falam da CG, meu, vocês, amigos. Então, do gráfico. Do gráfico, e olha aquela fase da água lá, da hidro, não sei o que. Não, eu tenho mais, eu tenho mais. Quando o Resident Evil 3, por exemplo, o Nemesis quebrava a porta e a porta ficava artificial, no Parasite EV2, quando enfrentava aquele bichão no hotel e ele quebrava as sacadinhas do hotel, não era artificial, era o pré-renderizado, e quando quebrava era perfeito. Não tinha um negócio artificial. Sim. Prestem atenção, procure no YouTube, eu não estou mentindo. Era muito bem feito. Muito bem feito. Eu fico com o pé atrás, mas tudo bem. Ah, gente, eu assim? Vou ter que concordar, é muito bem feito. Isso porque eu sou muito fã de Resident Evil, eu tenho que concordar, eu acho os gráficos do Parasite EV 2 melhores. E outra! Tu acha melhor o Parasite EV ou Resident Evil? Não faz a pergunta dessa. Eu gosto dos dois igual. Não. Enfim, voltando. A cena que nunca mais vai me sair na cabeça. Quando ela sai do treinamento do míssil e ela é convocada junto com o Pierce, se eu não me engano, para ir ao Acropolis Tower, e a cena do desastre é em CG, e tu joga no CG, tu controla a Aya no meio do CG, as pessoas pedindo socorro, sendo socorridas por ambulâncias, policiais. Eu morri, eu disse assim: não preciso de Play 2, tem um avanço aqui. É. Eu liguei para a chapa Six, obrigado, um beijo, isso feliz tinha, Natal. Isso tinha no Final Fantasy 8, né, cara? Final Fantasy 8 também, mas não era. Não era tanto ali, foi o primeiro tempo. Não era tanto. Meu Deus, cara. Tu entrava na Acropolis Tower e o CG e a câmera mexia, meu Deus. E nós pensávamos assim: futuro tá aqui. Ó, eu nunca mais vou me esquecer. A história é a seguinte: como a GG comentou, setembro de 2000, a Yabra em Los Angeles, ela investiga o incidente de Acropolis Tower. É, que ela, hoje em dia, né, naquela época, ela faz parte de uma equipe chamada MIST. Isso, Lanzonete. Isso mesmo, mitocôndries. Esqueci o resto, tem a ver com mitocôndries. Investigation and Suppression Team. Isso 2 anos depois, ela, logo depois do barco, ela já começou a trampar. Se não me engano, acho que foi o FBI, se não me engano, que formou uma divisão. Fringe, atenção, Fringe, formou uma divisão, né? Ai, FBI! Divisão Mitocôndria. A Yaya Bray investiga a Acropolis Tower, né? Vê coisas horrendas. Ela começa a pensar: not again. Not again. Eu já vi isso antes. E se eu não me engano, depois de muitos merchandises Coca-Cola, só tem na versão japonesa? Só Coca. Se eu não me engano, ela encontra com a Eve ou alguma criatura parecida. Eu não lembro. GG, por favor. Ela chega na Acrópolis e encontra, tipo, um soldado caído, e o soldado fala pra ela: olha, tem uma moça que tá viva ainda na cafeteria. Ele isso, vai isso. Na cafeteria, e tem uma moça lá ainda, que ela, aparentemente ela tá viva, né? Só que quando você chega perto dela, acontece o CG, né? Que nem, tipo, mais um jeito ainda do que aquela do rato do 1, e a moça se transforma num monstro na frente da praia. É, a moça, é verdade. Obrigado, abriu. Então, aí a Aya se transforma lá na frente da Aya no monstro. E quando ela morre, a Aya encontra um chip na nuca dela, né? É, depois que a Aya encontra o chip, ela tem que dar um jeito de sair da torre e tal. Aí começam a aparecer os monstros na torre. E aí, numa determinada parte da torre, ela encontra o parceiro dela, né? Depois de levar a chave aqui pra usar lá embaixo, pra abrir porta tal, pra abrir caminho não sei aonde. Meio Resident Evil isso, né? Aí ela encontra o parceiro dela, que ele tá lutando contra um cara mascarado no meio da catedral, assim, da torre. Só que o cara mascarado foge e corre, né? Tipo, ah, me encontra aonde que a gente vai sair daqui. Esse cara mascarado seria o número 9, né? Que seria, no caso, o cara que depois se encontra no Mojave Desert. É, o fucking number 9. Fucking né? Number 9. Continue. Cara, ele usa Gunblade, toma essa. Isso, é verdade. Verdade verdadeira. Gunblade. Inclusive, tu usa essa Gunblade no jogo quando tu vira, né? Tu vira e tu pode usar Gunblade Spawn. Essa que tem que tirar a Rank F, se não me engano, pra ganhar essa Gunblade. Isso. E ela é forte pra caramba. Tem dois tipos, ela usa uma espada e arma, né? É, inclusive agora fazendo adendo das armas, as armas tinham duas funções, Perfect Dark Feelings. Mas então, voltando, aí depois que esse cara mascarado foge, eles combinam de sair. Aí a Aya vê alguém colocando uma bomba no... coloca na torre, né? Assim. É, pra que a torre vai explodir. Aí a Aya vai até lá, né, depois que o cara some, ela vai investigar a bomba. Não tem como desarmar, então ela tem que sair da torre o mais rápido possível. Fugir o parceiro lá. Dela dá o fora lá. E aí a Aya meio que fica presa na torre. E aí ela vai, tipo, pedir e vai pro heliporto, no caso, né? Então ela sair de lá. Só que quando você tá no caminho do heliporto, o fucking number 9 aparece. É verdade, tem que enfrentar ele. É muito fudido. Muito fudido. Tá ali bem aí nos corredores do heliporto, assim, nas laterais, vem o número 9. E pra enfrentar... E se tu leva, tipo, 2 ou 3 golpes, game over. Tá, mano. Não, assim, você pode até morrer no caminho, mas... Se ele te encurralar lá no canto e você não tiver matado ele ainda, ele dá o golpe com a Gunblade e tchau, já era. Não tem como sobreviver isso aqui. Aí. O número 9, ele é um ser artificial. Na verdade, é que assim, no jogo tem os golems, né? Que são as criaturas mitocôndrias artificiais, né? Que é NMC que eles chamam. Aliás, a NMC, né? Aí a história do número 9 é assim, ele era um humano normal. E ele pagou pros cientistas lá do ARC, né, do grupo lá, pra fazerem dele um golem. Então ele que pagou, só que ele pagou pros caras pra, tipo, além de fazer a experiência, também deixarem a consciência dele limpa, tipo, pra ele ter as memórias e inteligência ainda de um humano. Só que como, tipo, não tem como fazer isso, né, então ele meio que ficou louco. Ele tem a inteligência de um ser humano ainda, ele tem o raciocínio de um ser humano. Né, tem também a força de um golem, só que ele ficou louco por causa da cirurgia que fizeram nele, tal, todo o experimento dele. Daí depois, no caso que ela vai investigar esse chip e todas as evidências, ela é levada, no caso, para o deserto Mojave, né? E aí, aí ela para num motel que tem tipo uma lancheria no lado e começa as investigações. Tipo, e aí, uma lancheria, o supermercado 24 horas. Inclusive, o carro de Pierce é um bólido de Gran Turismo, não é, Frajola? Exato, igual. Mas, gente, assim, ela vai pro deserto porque o chefe dela fala, olha, a gente encontrou uma evidência parecida no gado que tem no deserto tal. Aí ela vai lá pros arredores pra investigar, né, então. Exatamente. Porque o gado de lá tá mutando também, então ela vai pra investigar o que tá acontecendo com os animais de lá e tal. Que era o gado do McDonald's. Mutante para fazer os bifes na cama. Ela foi investigar isso daí, só que o que ela não imaginava é que debaixo desse cenário aí havia um laboratório, uma base. Oh. Submersa, que criava, digamos assim, uma natureza virtual. Resident Evil. Com animais, experimentos. E daí ela foi investigar e no caso ela encontrou o cowboy, o Gary Douglas, que no caso que ele morava por ali, né? Ele é o dono do motel. Sim, ele consegue as armas, né? No caso, ele é o cara, o bambambam das armas. No caso, vai... Ele é o quê das armas? O bambambam. Ah, tá. Ele é como fala, colecionador, eu acho. É, colecionador de armas. E o exímio francotirador cowboy Irvine, final 8, um beijo. Ah, e ele tem um cachorrinho, né, que é o Flint. O Flint! E o Flint, é um ele tem um dos papéis mais importantes no jogo todo, né, porque é através desse cachorro que você faz o final bom do jogo. O jogo tem 2 finais, né. Salve ele, morre! Não, se tu salvar ele tu ganha uma arma especial do carinho. Sim, só que assim, não, na verdade assim, quando você enfrenta o chefe lá do hotel, né, que é aquele em que o mais rápido que você derrotar ele, aí você consegue salvar o cachorro. Aí você consegue, além do Douglas te dar a arma, esse cachorro ainda vai te ajudar mais pra frente. Quando você chegar nos laboratórios subterrâneos, ele vai te ajudar a encontrar um soldado cego. Se você salvar esse soldado cego, você vai ganhar outras coisas. Depois ele te ajuda também a você voltar. Quando você tá no laboratório, tem uma parte que você tem que voltar pro deserto, claro que é opcional. Mas se você resolver voltar, o cachorro te ajuda a encontrar o caminho de volta pra você salvar o Pierce, que seria o parceiro da Aya. E ele te dá um item também que vai ajudar no final. E por aí vai, o cachorro faz muita coisa pra você fazer o final bom. Então, ele é, assim, uma parte essencial do jogo se você quiser fazer o final bom. É um simples detalhe que ajuda muito. Se fosse um gato, tá fudido. Gato é traiçoeiro. É isso aí. Demônio. Acha fuder ali, depois que tu vai no laboratório, né, investigar as coisas, surpresa, tu encontra, no caso, o exército ali, um monte de gente, parecia que tava correndo uma guerra, né? E tem também o lance do satélite, né? Que o satélite que dispara um tiro. Não acaba o jogo. Gente, aí você chega na melhor parte do jogo, que você encontra a Eve. Sim, que ela tá presa, tipo, não mostra numa cápsula, se não me engano, nessa no fim da base ali, onde é que tem também os golems, né? Que é muito... E contra a Eve, no caso, a Eve, você pensa, porra, é a irmã da Aya, não. A Eve, essa Eve do 2, é um clone, da Aya. Que, inclusive, ela também ela tem essas lembranças ainda do 1, né? Da Maya, né? Também tem mais algumas citações, né? Por causa do lance da córnea que é contado no... Uhum, ela é um clone, então ela tem, inclusive, também os poderes, né? Da Eve e tal. Sim, ela tem os poderes, tipo, elementais, né? Fogo, água, vento Isso. E terra. Coração! Capitão Planeta. Ah, é, tipo, no primeiro Parasite Eve, ela tinha... As energias parasitas, no caso, seriam as magias, né? Isso. No 2 ela também tem. Só que no 1 ela ganhava, por exemplo, conforme você ia evoluindo, né? Ganhando level, ela ia ganhando as magias. Né, no 2 é dividido por elementos da natureza. Por elementos da natureza. Cada elemento tem 3 poderes. Aí cada um tem uma habilidade própria. Que nem, por exemplo, terra tem uma magia chamada Antibody, que reduz os danos que a Aya leva. Tem uma magia de água que cura e assim por diante. Tem uma magia de fogo chamada Inferno, então você já imagina que faz, né? É o nível 3 dela, né? Tem 3 níveis cada elemento, né, de magias. Exatamente. Inclusive, esse é um dos pontos altos, porque no 1, tinha, você só ia ganhando as magias conforme você ia ganhando level. No 2 já tem, tipo, os elementos já ativados de cara. Mas você é que tem que correr atrás dos itens pra poder ganhar cada um, né? Pra poder comprar e tal. É bem legal. E a jogabilidade também do 2 eu achei melhor que a do 1. A do 1 ela é muito travada e tal. E no 2 ela é mais voltada pra ação. Ah, é mais solta, tem mais mobilidade no cenário, no campo de batalha. Eu achei muito bacana. É, não fica aquela bolha, né? Fica um negócio mais liberto, pode tirar... O negócio mais livre, tu pode, se quiser fugir, abre a porta e vai. Eu lembro também um detalhe que tu conseguia as latinhas de coca, não se encher o HP ou o Ability Points, né? O AP, o MP no caso. E vocês lembram por que tinha coca no jogo? Porque a coca foi uma das produtoras, investiram no jogo. É, eu lembro que a Square tava namorando a Coca com o Final Fantasy IX com o Parasite Eve 2 na época. Só que eu acho que só saiu na versão japonesa o patrocínio da Coca-Cola. Então o jogo é dividido em dias também, são 6 dias também, não zone tudo. Lembra? Não, são dias mais específicos e não é tipo um dia após o outro. Ah, e é dentro do mesmo dia. Ocorre, por exemplo, 2 semanas depois o Mojave Desert. Aí é direto, tudo num dia só ali, a história do Mojave Desert anoitece, e quando amanhece já é tipo o fim do jogo, sabe? É, o primeiro são dia são basicamente 3 dias, dia 4, dia 5 de setembro e dia 6 de setembro. Primeiro dia é fetiche, segundo orgy e Índia. lembra do chefão final, que era umas plataformas muito loucas, eu morri muitas vezes, porque, se eu não me engano, tinha 2 ou 3 fases. E tinha aquelas plataformas tipo que eram. Não eram. Eram tipo umas rampas, né? Você tinha que atingir pontos fracos do monstro, né? Eu lembro na primeira forma. Só que dava uma magia que atingia tudo e te matava e ficava muito de cara. Acho que o final é a Eve. Claro, ela tá no lugar que ela fica voando, né? E são vários. É, ela vira tipo. É que assim, tem um. Quando você chega lá no lugar lá, que acho que é uma caldeira, se não me engano. É uma. Até lembrando, dois... Fuca vai dizer que é cópia. Onde é que tu vai acessar o portão que é destruído? A porta é muito igual do Resident Evil 2. Aquelas portas da Umbrella, sabe? Ah, é. Laboratório. Isso eu concordo. Isso as portas grossas, sabe? Mesmo. Eu não digo mais nada. Mas é que o 2 é bem. Faz muito tempo que eu joguei ele, mas se eu me lembro bem, tem um monstro lá quando você chega nesse lugar, ele é mó grandão e tal. E aí depois que você ativa uma plataforma, aí pra você salvar a Eve, que tá pendurada, se não me engano. Aí o monstro que tá tipo numa lava, assim, se não me engano, ele vai, pega a Eve, absorve ela, absorve os poderes dela e ela acaba virando um outro ser, né? Com asa e tudo. Aí você enfrenta ela dentro desse monstro. É verdade. Só que aí você tem que, acho que, matar ele o mais rápido possível, senão ela morre, um negócio assim. Time Attack, um beijo. Enfim, depois disso daí, aí ocorre uma grande explosão e aí tem essa porta detonada e tu enfrenta o chefe final. Você está preparado? Ainda aparece antes de tu entrar nessa porta, tem opção. Are you ready? Não. For a new sensation. E depois disso que acontece, como fica a história? Deixa adendo para o 3? Como assim? Completem, não, amigos, essa frase. Não cheguei a virar. O quê? Não, what? Cheguei a virar. O quê? Você não chegou ao quê? A virar. A virar? Você não chegou a virar? É isso não mesmo? Não cheguei o quê? Não entendi? Ao quê? Foi. Assim, o 2, ele deixa, sim, tem um cliffhanger, sim, porque na história do 2, no caso, a Aedra acaba descobrindo e tal, que é um grupo que tá criando... seres mitocôndrias artificiais e tal, os golems, tudo era fruto desse grupo e tal. E aí ela começa a invadir lá o laboratório, o exército chega pra ajudar ela, que tem uma parte muito bacana que é o exército contra os golems, é muito bacana essa cena. E aí ela acaba criando aliança com um mercenário, né, que é o Kyle, ele ajuda a Aya muitas vezes no jogo, e esse mercenário dá a entender que ele também é um agente secreto, porque tem uma parte que o presidente, assim, é como aquele laboratório tem muita ameaça, a Casa Blanca, tipo, manda uma ordem pra exterminar tudo, eles vão atirar. Fazendo vão adendo. Atirar um raio lá pra destruir tudo. Posso fazer o adendo? Mostra, claro, a cena da Casa Branca e o presidente. Tipo, até. Agora eu lembrei, tem algumas cenas que, por exemplo, Mr. President, tem umas falinhas no jogo, tipo assim, Mr. President, coisas curtas mesmo, sabe? Já vi isso em outro jogo. Eu ia falar. Jogo? Thank you, Mr. President. Yes. Yes? Yes, sir. No, sir. isso mesmo, que aí dá ordem pra... É o tiro do satélite. Exatamente, como aquele grupo e tal, aquele laboratório era muito perigoso, né? Tipo, ele tinha medo que o exército não conseguisse conter aquilo. Então eles iam mandar uma ordem pra exterminar aquele local. Aí o que acontece? O Kyle ajuda ela. O Kyle, pelo que dá, ele se diz um mercenário. Mas dá a entender também que ele é um agente secreto, enviado pelo presidente. Porque depois que você mata o chefão final, que seria a Eve e tal, o Kyle salva elas duas. Só que ele não vai com elas, ele deixa as duas lá, o exército vem e salva as duas e tal, ajuda elas, mas ele vai embora, ele some. E aí depois na conversa da Casa Branca, que o vice-presidente fala que a Misty conseguiu conter tudo e tal, tá tudo sob controle, mostra uma conversinha, né, tipo, falando que aconteceu, tá tudo sob controle, mas o Kyle sumiu. E aí o presidente fica todo nervoso, o quê? Mas ele sabe demais, não sei o quê, manda uma ordem pra tentar encontrar ele. Então lá fica esse mistério no ar, né, que ele é de verdade. Aí se você conseguir fazer o final bom, mostra uma cena depois dos créditos, que é a Aya e a Eve visitando o museu. A Aya adotou a Eve depois do final. E onde é que é esse museu? Agora eu lembrei, onde é que esse museu não é em Nova York? É, o Museu do 1. Museu do Nova York. Museu de História Natural. Aí mostra essa cena depois dos créditos delas duas. Aí adotou a Eve, ela mesma conta, eu adotei a Eve e tal. Então ninguém questiona, já que ela é minha irmã mais nova, adotiva. Aí elas vão visitar um museu. E quando as duas se viram, tipo, pra ir embora, não sei o que acontece, o Kyle aparece a sombra do Kyle na porta, assim. Aí acaba aí. E nos trailers do 3, aparece ele dando mãos com a Eve. Então fica esse cliffhanger aí. Tem sim. Continuação direta, olha ali, ó. Para os istas não negarem. Qual foi a grande diferença do 1 pro 2, assim, em jogabilidade? Acho que é jogabilidade, viu? Jogabilidade, a forma de batalha. No caso, tu tem mais Não tem a barrinha que nem no 1 tinha a lá RPG. Tu pode atirar a qualquer hora, tu pode dar. A magia, tipo, tinha um time conforme o level que tu podia usar ela. Ou tu dava rápido no level 1 ou no 3, tu conseguia te carregar ela mais. É porque, porém. Só interrompendo, porque eu achei a jogabilidade do 2 mais voltada pra ação, diferente do 1, que era isso. Mais RPG, né? Isso, tanto é que tu conseguia tirar no inimigo de longe, né? E quando chegava perto dele, aí dava musiquinha de batalha. E outra coisa, se tu concentrava a magia, se o inimigo te acertava, que eu odiava isso, tu te carregava de novo. Mas isso é algo mais real, né? Outra coisa que eu odiava no jogo é que os escorpião, quando apareciam 50 e vinham tri rápido, que os escorpião trouxeram, odiava eles. Falando em bicho agora, os bichos do Party Eve 2 são uns bichos muito estranhos. O que são aqueles cavalos com cara de gente e pescoço comprido? Pior! Meu Deus! Tinha no bar, eu lembro da cena do bar que tinha que eles quebrava a janela e aparecia o bicho, dava uns gritos muito loucos, era muito bizarro. E aqueles bichos, tipo, que se arrastavam no chão anãozinho. Horrível, era. Nem Silent Hill era tão bizarro. Aqueles anãozinhos que quebraram o carro amarelo dela lá. É verdade, o carro do Pierce. O Poli. Ah, é verdade. Nossa, as criaturas do 2 são mais bizarras, mas eu acho as do 1 mais nojentas, no caso, né? Mas isso, aquelas criaturas do 2 odiavam o Gran Turismo. Fica aí. Tchau. Uma coisa, deixa eu citar aqui dos dois, né, que a gente acabou não citando, que a música é muito boa, né, ficou muito conhecida, foi lançada separadamente, assim, CDs e o pessoal curtiu, tem remixes, tem outras versões aí, que o pessoal curte pra caralho as músicas do 1 e do... Não, remix tchacão mesmo, assim, os caras fizeram DJ e tal, do 1 e do 2. As músicas, eu acho que, assim... Não conheço, são pouquíssimos jogos que eu conheço que a música cai tão perfeitamente com o clima, que nem no 1 e no 2. Por exemplo, o 1, ele é mais voltado pro terror e tal, e as músicas são muito melancólicas, então cai perfeito. No 2, a jogabilidade é mais voltada pra ação e tal, as músicas são um pouquinho já animadas, mas não deixa de passar aquela tensão, né? Então eu acho muito perfeito a trilha de Parasite Eve. Do 2 ali, o tema do desertinho, violinha, calma. Pensa que um lugar calmo, aí começa a música de batalha. Meu Deus. Tinha um lugar também no 2 que eu lembro, que era tipo os apartamentos no térreo, que tu tinha que achar, acho que um item secreto, tinha 3 portas, se não me engano. Aí tu entrava, era tudo quieto, de repente aparecia as criaturas do nada. Meu Deus, era muito foda. Amigos, eu acho que tem a resposta porque o do 2 as criaturas são mais bizarras que o 1. Me corrijam se estou errado, por favor, banam. O 1 foi produzido na Square americana e o 2 na do Japão, se eu não me engano. Só pode. Segundo informações que consegui aqui com meu celular aqui direto do Japão, o 1 foi feito nos Estados Unidos e tal, com japoneses lá juntos, todo o climão, beleza. E o 2 foi no Japão, então por isso a escritura... Até achei que fosse o contrário, porque no 2 também tem aqueles laserzinho e... E que tu tem que... É, bem coisa americana, né? Tu encosta e leva tiro e coisa e tal. E tem mais... Tem a ver com o exército e coisa assim. Até achei que era mais norte-americana. Surpresa, né? Então, o 2, né? Ele vendeu... a bomba agora. Vendeu mais de 1 milhão de cópias. Mais, é bom. Isso, com a marca em fevereiro de 2004, né? 0.43 milhões de cópias no Japão. Loucura 0.66 nos Estados Unidos. Vendeu mais Estados Unidos dessa vez. Resto do mundo, no caso. Isso, desculpa. É que mundo é Japão, né? O resto é... Sendo que foi relançado depois também como Greatest Hits da Sony, essas coisas loucas. E na estátua de Nova York. Com certeza vendeu menos no Japa porque perdeu aquele clima de RPG, sabe? E as notas, né, do nosso querido Parasite Eve 2. 9,5. Metacritic 79 de 100%. A Edge deu 6 de 10 de novo. É demais. Famitsu 30 de 40. GameSpot 7.2 de 10. IGN 6.9 de 10. Então, podemos concordar que Parasite Eve 1 e 2 são jogos medianos. Segundo as notas, né? Sim. Por isso que eu não acredito em notas. Segundo os espertos aí sabem tudo. Segundo esses caras que dizem saber tudo e não sabem nada. Sabe que pinto é rosa. Amigos, qual é o preferido de vocês dois? Um ou dois? Um. Os dois. Não, tem que escolher um. É difícil escolher. Tá, eu escolho um. Você, Lanzoné. Um. Você, Mate. Um. Joguei mais. E você, Fusca. Um, e quando vi o dois, não fiquei com vontade de jogar. Como assim? Que é o túnel? Não fiquei, não fiquei. Abre o túnel aí, não quero. Eu, como vocês sabem, não cheguei a jogar. Admirável. Admirável, sedento por imagens da Ayabria na Gamers. Não é que eu não. Ele ficou esperando no Nintendo 64. E agora no 3DS. Bom, então vamos falar, Jogé, sobre o que a gente espera do 3, que a gente já viu de imagens, bom, trailers, enfim. O 3 eu achei bizarro, porque no começo era pra sair pra celular, vocês lembram dessa história? Sim, eu e o Frajão chutamos. Como é que é essa história do celular? Me explique, que não entendo. Não sei, cara. Ia sair junto com o Agito. Final Fantasy Agito pra celular. É, porque na verdade saiu aquele Final Fantasy VII Before Crisis pra celular. Ó, sim. E vendeu como água no Japão, daí o pessoal pensou, vamos fazer Parasite Eve 3 pra celular. No fim, morreu a ideia, né? Graças a God. Graças. A coisa mais bizarra que eu vi nos trailers é a Ayabria virando as outras pessoas. O que é isso? Não, não o que é isso? Muito bem, isso não saquei também, Quadis. É, isso aí também. Seja... entendi, é um. Pra mim, ela tá num treinamento. Tipo, virtual, algum filme que eu já vi. Não. Ela mora assim, pelo que eu entendi, ela tá numa nova divisão do FBI de novo, né? Que não sei qual que é o nome agora. E eles têm um projeto pro secreto, chama Overdrive, alguma coisa assim. E ela é o principal cobaia desse projeto, né? O pessoal estão usando ela pra... Parece que altera a realidade, volta no tempo, alguma coisa assim, ela pode entrar no corpo de outra pessoa pra usar as habilidades dessa pessoa. Meu Deus, ou isso, que isso seja muito bem feito, ou vai ficar uma merda. Posso... Também acho, né? Eu tô muito preocupada. Posso contar uma historinha aqui? Meu amigo Frajola dizia, eu não acredito nesse jogo, Super Controle preveu, lembram? Verdade. Passado épocas de Dreamcast, nós prevemos e aconteceu. Tô lançando um, pra já ela dizia, eu não acredito. Cheguei num belo dia, mostrei no PSP o vídeo, o lineup da Sony que mostrava gameplay de Parasite Eve The Third Birthday. É, até eu não acreditava, até não aparecer justamente a Aya, né? Isso, aí quando ele viu a Aya e viu que era verdade, ele disse, porco de, vou comprar o jogo. Ele saiu do emprego, sofreu um acidente de carro. Batiu, cara. Não pude mais comprar o PSP, eu tive que pagar os medicamentos. Um beijo. Já paixão. Não, não foi tão grave, né? Eu achei, pelo que eu vi dos trailers, eu achei a jogabilidade do 3 muito mais ação do que o 2 já era. Então acho que de RPG não tem mais nada, acho, né? Acho que não. Medo de ser travada, hein? Não, meu medo de ser mais RPG ainda. Vai ter muita ação e vai ter muito mais elemento de RPG. Eu achei bem parecido com aquele Final Fantasy do Vince. Ah, o Cruise Score? É, sim. Verdade. Não sei, eu acho que tem mais ação que o Cruise Score. Não sei também. Eu acho que vai ser tirinho. Eu acho que olha não, anime. Claro que é o anime, é outro, aquele lá que... Dirge of Terror. Ah, também, aquele lá do 2. Tem 2, né? Mas esse jogo é ruim. É ruim. É, o mesmo. Tu olha pro trailer de Parasite e me parece lembrar isso aí. Que a visão ele traz, talvez. Ele traz, ele dá pulo, enfim. Jogo tem pulo pra mim não presta. Todos. Calma, Soul River. Até Gran Turismo pula os caras agora. Então, eu vi trailers da história, parece que sai uma árvore gigante no meio de Nova York. É, eu vi. Troço lá que ela puxa o metrô junto, troço bizarro. A estátua de Nova York. Vai virar a estátua de Nova York. E aí eles chamam a Ayabria e ela, a Ayabria, vai lá salvar as pessoas de novo. Parece que Nova York é um cenário de novo, só que eu não sei se é só em Nova York, né? Não, e tem aquela história do casamento, né? Que tem um trailer que mostra ela numa igreja e tal, e atacam ela. Tanto que, na verdade, essa foto foi a primeira liberada, né? Do casamento, ela vestiu de noiva. Uhum. E com esse mistério. Kill Bill Feelings. Eu acho que ela casou com o Kylie, que é o mercenário do 2. Eu ia falar isso. E aí, ele, sei lá, como ele era meio que um agente duplo, né? Entre aspas. Acho que acabaram pegando ele e, sei lá, atacaram ela lá na igreja na hora do casório e, enfim, deu uma merda toda. Só que ela tá casando e quando ela atacar, ela tira assim, tá liga a arma aí. E ela tá casando com 40 anos. Mentira. 39. Minha idade, 28. Isso aí. Tá bom pra ela. Pois é, ela, é que, eu não sei, é inteira, o jogo se passa em 2010, talvez. 2012? Uhum. Zeus Olive. Só que dizem que ela está com sua aparência bela e maravilhosa, né, pessoal? Dizem por causa da mitocôndria. Exatamente. Que conserva, né? Tá e bom, mitocôndria e tá o bom. O jogo exatamente. Prova que 21 de dezembro não acaba o mundo, porque depois se passa dia 24, véspera do Natal, 2012. Novamente, né? Novamente. Olha só, cara, percebe tudo. E outra? Ela fica só de calcinha. Adoro. Ah, meu Deus, isso aí vai ser a revolução... Desculpa, GG, citar isso. A revolução punheteira para o japonês. Achei gay. Sabe por quê? Mas aí, gente, por que aí. Que lança aquela roupinha lá dela de que quer? De... DLC. DLC de empregada doméstica ou caralho. É fetiche japa. Puta merda, hein? Fetiche japa. Não, eu vou te contar. Japonês é muito parado. Puta que pariu. É, é verdade. Sim, pra quê, sabe? Pra geralmente de Japão. Pessoal muito reprimido, GG. Eles têm essas fantasias malucas aí. Estragou a essência. Eles da querem abraçar o. Ó, eu vou te contar. Uma coisa que eu achei legal foi colocarem a roupa da Lightning nela e a roupa dela na Lightning do Final Fantasy 3. Eu achei isso bacana. Mas roupa de empregada? Roupa de puta? Porra. Não é puta, é maid. É que nem o Jill Valentine do Resident Evil 3, que ela faz com aquela minissão. Não, mostraram uma artwork dela que ela tá com uma roupa de stripper mesmo. Não, mas eu achei legal, tipo, que ela se machuca. Ela se machucar, eu achei legal, sabe? Fica, tipo, machucados o corpo. Não, isso aí deu um tom realista e tal. Não, tudo bem, a gente até releva. Mas, pô, não precisava disso, de roupa de empregado, roupa de stripper, que é roupa de, sei lá, que é roupa de banho. Os japas vão ver isso e vão dizer, isso que é bonito. Isso que é bonito. Querem vender. É, faz parte. É, tudo marketing, né? Fazer o quê? Pois é. Usa só a roupa normal dela, calça jeans e a regata, ó. É isso que eu vou fazer. Você acha? Você acha? Olha pra mim. Tá? Deus. Jaqueta jeans. Me lembra do calendário da Super Game Power. Só com a jaqueta sem nada por baixo. Pra jola. Meu Deus. O que tem de fan art da Hebreia seminua é... Tá bom. Ah, eu acho a Aya uma musa mesmo dos games. Tipo, ela... Eu gosto dela porque ela é muito forte e tal. Ela tem um passado muito traumatizante, né? Tipo, ela perdeu a família dela toda no acidente de carro. A córnea da irmã dela passou pra ela e ela, tipo, ganhou poderes com isso. Porra, passou, virou policial. E a cidade que ela morou a vida inteira evacuou por causa de um monstro. Nossa, é muito traumatizante a história dela. Só que ela, mesmo assim, se mantém forte, bonita e tal, então eu admiro a Hebra, ela é uma ótima personagem. Mas a minha música do momento é Lightning e ela chuta a bunda, cara. Só isso, pra mim. Mas a Lightning não tem carisma, a Aya tem. Que? Opa! Carisma. Que tá, isso, tá. Meu Deus? Não sei. Pra já ela só lembra de Viviane. Acesse a minha PSN e veja se ela não tem carisma. Ela vai dar troféus. Troféus. Duvido que ela aparece de calcinha. Viu? Não aparece, toma. Aí abri a carisma. Mas então, esperando o Parasitivo 3, comentaremos muito em breve, é claro. Aguardem. Então finalizamos esse cast sobre nosso querido Parasitivo, né? A série detentora. Eu ia convidar. Da mais maiores fanarts. Pornográficas de todo internet. Eu queria convidar a Yabreia pra tomar uma coca, um refri, uma água, um banho. Um banho também. A Jola tem uma cama de casal gigante. King size. E luz vermelha. E o que eu quero saber pra terminar, e o negão da CEA, que quem levou o negão? Ah, eu pergunto pro Rodrigo. Negão da CEA. Que tem no Parasitivo 2? O Sebastião da CEA, vocês não lembram? É o Rupert. Esse mesmo. Sabe disso aí, Julia? É o que marcou. Caçador de mitocôndrias. Não, não, é que isso aí marcou o Six, né? O negão da CEA. A única Marco. Coisa do Parasitivo 2 que ele lembra é do Sebastião. Sebastião. Negão. É isso aí, gurizada. Esse foi o nosso cast sobre Parasitivo. Comentem, mandem e-mails, aguardem. Então. Julie jogue, mandem Julie jogar. Isso, campanha. Mandem o Rodrigo virar o jogo 2 também. Isso. Eu quero jogar o 3 com a Aya pelada. No banho. Tomara que bote um mini jogo, mini game lá, passe o sapãozinho. O move. Tchau, gente. Falou aí, boa noite. Boa noite, gente. Jola, dá uma palhinha dessa história aí de novo, por favor. Isso, por favor. Sol com sede. Ah, isso. Tá bom. É que assim, na época de escola eu gostava muito de uma moça, né? Loira, muito parecida com a Iabreia. Que fofinho. E tinha um casinho por cima, assim, com ela, casinho. E tanto que eu fui a Porto Alegre e quando eu vi o jogo Parasite Eve, eu comprei justamente porque eu achei ela muito parecida com a Viviane. O destino provocou um joguete.